reduzindo para 259, das 2 às 4. Tango Romeu Golf Vitor, pronto, cópia. Sim, está autorizado o voo local. Decola da 107 com curva esquerda no corredor forte até 20 milhas, 1.000 pés. Controle 119.8, torre 112.6, aciona 0133 no transponder. Zero, vou ir pro ITAP. ITAP 3560. Tá, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, tá 3197. Charlie Serra Tango, Socorro arremeteu ao 04. Mantenha o eixo de decolagem e aguarde para ingressar na do vento. Afirmativo, mantendo o eixo de decolagem. O veículo está autorizado o acionamento e chame para o táxi. Ali Serra Tango, corre à esquerda, perna do vento, autorizado e aguardo para girar a base. Charlie Serra Tango. Salvador, boa noite, bom 884, dentro das condições, passando 200 para 170. 884, identifique, chegando a Mari, desce ao 080. Comare 080-984. Autorizado a decolagem da DS 109 na perna do vento 3197. O trip 5218 para o log esquerda 070. Esquerda 070. Livre base, chame final da 1-0. Só paguei para o senhor. Passarei 2224 do ITAP. ITAP 2224. Gol no 884 do ITAP. ITAP 884. 3197, boa noite. Boa. Controle, boa noite, tá? 3197. Tá 197, contato radar, suba ao 380, saída da Elsa. Saída da Elsa, 380, tá? 3197. Lima, Lima Alfa, copiou o sol? Sim, é autorizado então Aracaju, nível 075, decola da 107 com curva à esquerda inicialmente no corredor forte, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Controle 119.8, aciona 0263 no transponder. 1013. Descendo para 3.013, 2.24. Gol no 884, desça para 4.000 pés, 1013. 4.013, 1.884. Tá 3197, voe Leda. Leda, tá 3197. Papá, tá ingresso. No norte, decimal 612, para acionamento, táxi, decolagem, Lima, Lima Alfa. Lima Alfa, acione, chame para o táxi. 97. Confirme. A aeronave chamou 3197. Controle não. Controle de Salvador, o Papa Romeo Mike India Victor, quer confirmar se recebe a transmissão dele. Negativo. India Victor, o controle não lhe recebe, qual é a mensagem para passar? Controle, o Mike de Vitor informa que procede de Aracaju para Salvador, estimando em 20 minutos o pouso em Salvador. Tchau, 3197, fazendo a ponte? Positivo, 3197 em ponte. Ok, poderia questionar o Mike de Vitor a distância e o distância de Salvador e qual altitude está matando? Chefe India Vitor, confirme distância de Salvador e o nível, mantendo. Esse é a tábua, tocou e arremeteu aos 1-0. Suba para 1.500 pés, mantendo o eixo de decolagem, aguarde para curvar à esquerda. Afirmativo, subindo para 1.500, mantendo o eixo. Dentro de 20 milhas de Salvador, eu estou ciente do tráfego. India Vitor, o controle está sem seu tráfego para tentar contato quando a 20 milhas de Salvador. Tipo 5218, torre 1-8, 3-6. Ciente, 1-2-8-6. Convoi, India Vitor. Controle, India Vitor está ciente das instruções. Fiquei muito grato pela ponte. O 3560 livre LS, forma estabilizado. Autorizado ILS, reportará estabilizado, TAN 3560. 3560, reduza para 170 nós. 170, reduzindo, 3560. Passaredo 2224, desça para 2.000 pés, ajuste permanece 1013, reduza para 200 nós. Descendo para 2.000, reduzindo para 200 nós, 2223, 2224. Espera no setor norte, a 1.500 pés, não interfere com o pouso. Deixa. Na 397, chame centro Recife em 1251, não terra 1-3325. 251-3325, tá? 3197, boa noite. Na 3560, chame torre no 1-8-3-6. 18-6, 3560. Passarelo 2224, nível LS, forma estabilizada. Forma estabilizada, 2224. O Charlie Serra Tango, informe na rotatória, mantendo o setor em espera, ok? Afirmativo, sobre a rotatória. Para 2.000 pés, 1.013, livre LR, forma estabilizado. 2.000 descendo, vai rebotar estabilizado, 1.884. Boa noite, está 3.560. Continue na aproximação, número 2 para o pouso. A CR da Trip tocando agora a cabeceira. O ajuste é padrão e o vento é 120 graus, 10 nós. Aguarde autorização de pouso. Aguarda, 3.560. Boa noite, Bono 776, informação ECO. Bono 776, boa noite, identifique, chegada Mari, desça ao 050. 050, Bono 776, desça ao recital isso, Bono 0, aqui. Copiado. Obrigado. Bono 776, voe 368. 368, Bono 776. Livra via Delta, chamando solo 219-5218. 3560, vento 120 graus, 10 nós, pouso autorizado. Livre pouso, tanto 3560. Boa noite, táxi Alfa Kilo, pátio 3, pátio principal, remota 14. Aqui ingressando via Kilo para o pátio 3, cruzar Loemos, para ingresso ao pátio principal para a remota 145218. 24, chame torre no 9, decimal meio. 386, boa noite. 5241, informação é para confins, pronto para a costa. Trip 5241 no confins 400, informação é para confere, aguarde cópia. Na sua escuta para a cópia, o 5241. 2224, continue na aproximação, segue o airbus da TAM, aguarde pista livre e o ajuste é padrão. Ok, aguarda, ó, segue o airbus da TAM para sair 2224. P5241, pronto, cópia? Pronto, 5241. Autorizado com fins nível 400, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper, Zulu, 16. Controle 119, decimal 8, aciona 5063 no transponder. 400, para com fins, 10, curva direita da El, Leda, Bridge. Upper Zulu 1.19, decimal 8, 5063, no transponder, triplice, 5241. Protejamento correto, chame pronto para o inspecionamento, 5241. Chamará o 5241. 13. Ok, 4.013, com 770. Traço alinhado no 7, vai dando para decolagem. Gente, Vitor, temos uma Embraer da Passarelo, já passou externo, mantenha a posição e aguarde para a decolagem. Estou externo, encontrei baixado travado, 2224. 3560, solou ao zona 7, direito 219. Direito 219, 3560. Gente, o Passarelo 2224, continue na aproximação e aguarde a pista livre. Ou melhor, já livrou no momento. Tem pouso autorizado na 10. Vento 120 graus, 10 nós. Passarelo. Livre pouso, 2224. Pátio principal para posição 9. Alfa Kilo, pátio 3. Ingresso no pátio principal para posição 9. Então 3560. Apatango Hotel Limatango, prossiga. Confirmando o voo de manutenção? Gente, confirme quantas milhas vai afastar de Salvador? Gente, então voo local autorizado, voo de manutenção, 500 pés, decola da 17 com curva à direita, Controle 119 decimal 8, aciona 0135, mantendo a linha do litoral. Hotel Lima Tango. Oito, oito, quatro, estabilizado. Oito, oito, quatro, chame torno no oito, decimal, meia. Zero, um, info, parte quatro, transfere agora a torre, um, no oito, decimal, meia, dúzia, para acionamento, táxi, decolagem, hotel, Lima Tango. Romeu Golf Victor, autorizado decolagem da 17, vento 120 graus, 10 nós. Charlie Serra Tango, faça um 360 longo na presente posição, faça um 360 longo pela esquerda. Temos um tráfego que está decolando agora da 17 e vai curvar à esquerda saindo no forte. E um Boeing da Gol na final da 10. Faça um 360 longo e aguarde para prosseguir para o setor norte. Afirmativo, Charlie Serra Tango. Hotel Lima Tango, boa noite, aguarde o acionamento. Salvador, boa noite, ao gol no 884, final, estabilidade final, dono 0, baixado, travado. Passaredo 2224, solo 19, direito 219. Direito 219, pô. Gol no 884, continue na aproximação, aguarde pista livre. Guarda. O meu Golf Victor decolado aos 2-0, curve à esquerda, mantém a perna contra o vento da 1-0 e aguarde para cruzar o campo devido a um Boeing da Gol na final da 1-0. Positivo, curva à esquerda, manter a magnética no 0-0. O gol no 884, pista 1-0 livre, pouso autorizado, vento no 2-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 1-8-4. Lima, Lima Alfa, táxi via 1-7, chame a linha de pronto. Vai chamar a linha de pronto. Hotel Lima Tango, autorizado acionamento, chame táxi. Meu Golf Victor 360 agora pela direita, reporte na perna contra o vento, novamente da 10 e aguarde para cruzar o campo. 360 pela direita, Romeu Golf Victor. Boa noite, formação Eco, Guarulhos, autorizado nível 340 pela Upper Whisk 50. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da EL, letra após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119 decimal 8, aciona 5103 no transponder. O TAN 3603, autorizado Guarulhos, nível 340. Decolando a pista pela Upper Whisk 50, decolando a pista 10, primeira curva direita, saída será da El, Leda e Dev, Bravo Índia, Delta, Eco Vitor. Controle após 198, Salvador, e o transponder 5103 é o TAN 3603. Cotejamento correto, chame pronto para o SPEC sanamento, TAN 3603. Reportaremos quando para o 3603. Passaredo 2224, ingressa no pátio principal para a remota 12. Para o pátio principal, remota 12, 2224. Tem um Boeing da Gol na final da 10. O senhor tem condições de decolar do pátio sem interferir com a pista? Porém, decola do pátio ou pretende prosseguir até a cabeceira? Afirmativo. O Boeing da Gol já passou o seu eixo de decolagem, está livre, a decolagem com proa sul. Informa o tráfego no corredor forte a 1.000 pés, porém decole e prossiga para o farol de Itapuã. O vento 130 graus, 10 nós. 2013. Gol 776, desça para 2.500, informe estabilizado no ILS UISC. Ok, 2.500, informarei no UISC. Dá um restrito a 1.000 pés, cruzamento do campo autorizado. Informação de tráfego, setor norte é um citation, mantendo 1.500 pés. O meu Golf Victor. Positivo, o meu Golf Victor, 1.000 pés, corredor forte. O hotel Lima Tango, informe fora do solo. O Charlie Serra Tango, autorizado a perna do vento da 1.0. Ingresse pelo setor de Clériston Andrade e aguarde para girar base. Ok. afirmativo, depois aguardando para girar a base. Vou no 884, no solo aos 23. Libere à direita, 219. 219, libraram 884. Lima, Lima, Alfa. Aguarde só um instantinho para decolagem. Hotel Lima Tango, decolado ao 23, tome proa do farol de Itapuã e controle agora 19-8. 23, proa de Itapuã, controle 19-8, grato Lima Tango. Lima Lima Alfa, autorizado decolagem da 17, vento 130 graus, 10 nós. O Romeu Golf Victor, chame agora o controle 19-8. 19-8, Romeu Golf Victor. Controle Salvador. É o Papa Tango, até o Lima Tango, decolou de Salvador, no helicóptero. Vai ingressar no Axé 500 pés, até o Parque de Porto. Hotel Lima Tango, ciente, 500 pés no corredor Axé. Lima Tango, na escuta permanente, no controle. Hotel de Salvador, boa noite, Romeu Golf Victor, dando 1000 pés, corredor forte. Solicita, quando possível, acessar 5000, perto a... voo de concessão. 28 e aguarde transferência. Temos um Boeing da Gol a 10 milhas da 10. Positivo, estamos agilizando na medida do possível. Gente, eu agradeço. O Charlie Serra Tango, devido a um Boeing da Gol na final, faça um 360 pela esquerda novamente. Afirmativo, 360 pela esquerda. Oi, Salvador, boa noite, tá 3858, vai atingir os 150, informação é 3858, identifique, chegada é a Mari, desça o 050. Desce para o 150, pode voar ITAP, está presente? Exato. Obrigado. NS Whiskey, gol no 776. Pelo 776, torre no 8396. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, é Papa Romeu Lima Limal. Web 5810, reduza para 1709, 2000 pés, livre LS, X-ray. Reduzindo 70, livre LS, 2000 pés. Lima Lima Alfa, 1000 pés no corredor forte, aguarde para acender. Aguardando. Vento 120 graus, 10 nós. Ok, sentido tráfico, livre pouso 10, gol no 776. Charlie Serra Tango, para informação, temos um Boeing da Gol e o próximo um Webjet, e assim é que os dois tráficos pousarem, será autorizado um novo toque arremetido, ok? Afirmativo. India Victor, 15 milhas para Salvador. Gente, Mike, India Victor, aguarde transferência para a torre de controle. Aguardando, Victor. Perna do vento e base da 10. Charlie Serra Tango. No mil pés, é um opt 4. Visual com o mesmo, Victor. O Victor tá visual com o Victor. Ele poderia confirmar a frequência da torre para o Mike de Avita? Frequência 118.62, mas mantém ainda a minha escuta. Afirmativo, na sua escuta. Web 5810, reduza para aproximação, chame torre no 9-3-6. Já está baixado e travado no ILS, torre 3-6, já está mais. Torre, boa noite, o objeto 5810. Avjet 5810, continue na aproximação, número 2 pro pouso, o ajuste no 0 no 3. Boeing da Gol a 1 milha da cabeceira 1-0, aguarde pista livre. Afirmativo, já está bem reduzido aqui, passando externo, baixado e travado. Já pista 1-0, no ponto de espera torre 1-18, decimal 6-12, ajuste no 0, 1-3, bom voo. Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 1-0, o trip 5241 no grato. 3, identifique, chega da Amanda, esse é o 060. Gadaman 060, identificou, 5723. O shopping Salvador Norte, e observe o tráfego da Webjet na final da 1-0. Aguarde para girar base e toque a arremetida. Afirmativo, senhor. 3858, velocidade de cada. Tá mantendo 250 nós. Tem condições de manter até a ETAP? Positivo. Grato, mantenha 250 até a ETAP. 3858, é o número 1. Tente 3858. Web 5723, reduza para 2209, número 2. Número 2, 2209, 5723. Seria bom confirmar quantas milhas o tráfego está à nossa frente, Web 5723? O tráfego, a sua posição agora é de 3 horas, 28 milhas, porém é o primeiro na minha aproximação. Beleza, sem problema. Controle Salvador, boa noite, azul 40707, cruza o 200. 4070, identifique, chegada Mari, desça o 070. 070, chegada Mari, azul 4070. 4070, número 3, reduza para 259. Redução para 2509, azul 4070, número 3. Mike India Vitor, chame torre no 8, decimal 612, boa noite. Boa noite, chamada Vitor. Torre Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeu, Mike India Vitor. O Papa Romeu Mike India Vitor, gente, continue na linha do litoral, avistando a estrada do Coco. A estrada que segue para, que segue via Ola, Tony? Negativo, curve agora à direita e tome como uma proa oeste, porte no setor norte do campo e aguarde para cruzar o mesmo. Abandone a linha do litoral com curvas à direita. Afirmativo, pegando pro uísque, vai manter o setor norte aguardando instruções. 2 Salvador, o trip 5241 está no ponto de espera da pista 1-0, pronto para a decolagem. Gente, mantém o ponto de espera 5241, temos um citation na base da 1-0. Gente, vai manter o ponto de espera, o trip 5241. Webjet 5810 no solo aos 3-1, libere à direita 1219 solo. Direita 1219 solo, 5-1-0. Confirmando 2000 pés para o 3250. 2000 com 1013. Obrigado. À vista o campo? Visual, bem já visto. Já tem o seu tráfego à vista, continue com o sentido da cabeceira 1-0 e aguarde para cruzar o campo na vertical do shopping Salvador Norte. Conhece o setor? Negativo, senhor. Desconhece a área. Ciente. Continue com proa da cabeceira 1-0 e informa um citation na final da 1-0, girando base. Está visual com o tráfego? Alfa Kilo, pátio 3, reportará para ingresso no pátio principal 5-8-1-0. 1-0 nós. Charlie Serra Tânia. O vai ficar variando entre 5 mil e o pé, confirma. Negativo por enquanto não. Confirme a altimetria aí com a indicação que você está aqui, né? 5.100 pés. Ok, graças. O Golfo Vido vai se afastar até quanto de Salvador? Para onde está a porta? Visual com os tráfegos entrando no aeroporto. Sim, o senhor tem condições de fazer o pouso parado na 3.5? Afirmativo. E está aqui para baixa altura, não está autorizado. Afirmativo, eu tenho um tráfego, é um helicóptero, é um Hobbs 44, sentido oposto, e vai cruzar o campo na vertical da 17. Faça o pouso parado na 35, o vento é 1 no 20 graus, 1 no 0 nós. Afirmativo, faz as informações para o pouso parando 35. Quem é que está na nave? Robson. O Mike India Vitor, tá visual com o tráfego já na curtíssima da 10? Visual com o tráfego, Vitor. Ok, eu tenho um helicóptero.